Amém. Salmo 16, versículo 11, por favor, abra sua Bíblia. Eu busquei em Deus uma palavra enquanto preparava hoje à tarde a mensagem de hoje à noite. E Deus colocou em meu coração este tema. Salmo 16, verso 11. Eu vou ler na versão da Bíblia King James atualizada, que diz: Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Tu me fazes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Destra é mão direita. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Estamos em tua casa, Senhor, e aqui louvamos, cantamos, celebramos, rimos juntos. Estamos tendo comunhão, ó Deus, dentro da nossa limitação de tempo e espaço, mas mesmo assim estamos aqui reunidos, ó Deus, em teu nome. E nesse momento invocamos a tua presença de uma forma especial, onde, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos receber o alimento da tua palavra, queremos crescer um pouco mais no entendimento da vida e no entendimento de quem tu és. Fala ao coração de cada um de nós aqui, Senhor, estamos de coração aberto, de ouvidos espirituais atentos para ouvir a tua voz que é poderosa, e te agradecemos, Senhor, por isso, em nome de Jesus, amém. Eu creio, queridos, que um dos maiores objetivos do ser humano é a busca da felicidade. Eu creio que todos nós aqui, sem exceção, temos este anelo em nossa alma. Estamos numa constante busca. Eu acho que, na verdade, o ser humano, ele tem uma obsessão de ser feliz. Ele quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Nós adoramos o gostinho da felicidade. E por isso essa busca constante, mesmo que seja uma felicidade por um breve momento, por um breve instante, nós queremos, nós gostamos, nós desejamos. Por isso, quando nós não experimentamos naturalmente a felicidade, e quando eu digo felicidade, eu digo esse estado emocional de uma elevada satisfação, quando a gente naturalmente não consegue ter esta felicidade ou sentir essa felicidade, ou quando as circunstâncias não ajudam para sermos felizes, e parece que quase sempre ela não coopera, parece que quase sempre as circunstâncias não ajudam no contexto de sermos felizes, então nós buscamos outras saídas, outras formas, buscamos coisas em que cremos que nos darão essa satisfação. E aí, por exemplo, que muitos, querendo ter um momento feliz, porque de repente a vida não está proporcionando, então ela vai às compras, por exemplo. A mulher vai ao shopping, comprar vestido, comprar bolsa, comprar sapato, mesmo que ela já tenha 110 pares, mas aquele que ela quer comprar, ela quer pelo menos naquele momento sentir um pouquinho de prazer, um pouquinho de felicidade, nem que seja num momento apenas. Aliás, até uma felicidade cara, né? Digamos de passagem. Mas muitos estão buscando como alternativas, porque de repente o restante da vida não tenha sido tão gratificante assim. Já os homens, por exemplo, ele vai jogar bola com os amigos, não apenas porque ele gosta de jogar bola, não porque apenas ele gosta de futebol, mas de repente porque a vida tem sido tão difícil e tão estressante, que ele quer pelo menos ali, naquele jogo, mesmo que seja numa brincadeira, ele quer fazer o gol para ele poder comemorar como se ele tivesse conquistado a Copa do Mundo, porque aquele momento ele vai ter uma felicidade incrível, mesmo que seja passageira. Então a gente está sempre em busca. Se ela não acontece naturalmente, a gente busca algo que proporcione isso. Só que isso às vezes é frustrante. Só que às vezes a gente, nessa busca, achando que estamos encontrando felicidade, nem sempre é fácil conseguir, porque a vida, muitas das vezes, ela nos surpreende, surpreende negativamente. Então, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para as pessoas, nós vemos que As pessoas compram para serem felizes, as pessoas comem para serem felizes, as pessoas casam para serem felizes, e depois descasam porque não estão sendo felizes, e depois continua tentando ser feliz, casando de novo. Estão em busca de felicidade. Pessoas escolhem uma carreira para poder ser feliz profissionalmente. Pessoas têm filhos para serem felizes, ganhamos dinheiro para sermos felizes, reclamamos que hoje não estamos felizes, mas depois nós chegamos à conclusão que éramos felizes e não sabíamos. Você já chegou a essa conclusão alguma vez? Estamos sempre nessa insatisfação e ao mesmo tempo na busca para preencher essa insatisfação, nessa busca da felicidade. Há um rabino norte-americano chamado Harold Kushner, e ele escreveu o seguinte, presta atenção ao que ele escreveu, que eu achei fantástico. Ele disse: você não passa a ser uma pessoa feliz perseguindo a felicidade, você se torna feliz vivendo uma vida de significado. Eu achei fantástico isso, e é verdade. Você não passa a ser uma pessoa feliz perseguindo a felicidade, mas você se torna feliz vivendo uma vida de significado. Então, na verdade, queridos, felicidade não é uma vida com constante satisfação, mas com um real significado, com um sentido de viver e um sentido para viver. Quando você encontra sentido de viver e sentido para viver, você começa a compreender o que é realmente satisfação na alma, no espírito, no seu interior. Então as pessoas estão nessa constante busca de felicidade, mas às vezes ela não percebe que felicidade não é o lugar aonde se chega, mas é o jeito como se vai. Porque muitos chegam achando que agora vai ser feliz e ela descobre que não é bem assim, que ela estava enganada. Não é aonde você chega, mas é como você chega. É toda uma trajetória, ou seja, é como eu vivo a vida. É como eu aprendo a desfrutar a vida. Porque vida, também guarde no seu coração, a vida, ela não consiste em poucos grandes momentos, mas sim em milhares de pequenos momentos aos quais nós emprestamos significado, sentido e valor. Não é aquele grande momento de satisfação que você vai dizer, agora eu sou feliz. Mas nós aprendemos a ser felizes percebendo os pequenos milhares de detalhes nos quais há significado, há valor, mas que às vezes nós não valorizamos, que às vezes nós não damos a devida atenção. É por isso que muitas das vezes nós corremos esse risco de perdermos algo, e depois que a gente perde, é que a gente valoriza, é que a gente diz essa frase que eu já mencionei, eu era feliz e não sabia, porque esperamos que felicidade seja um grande momento, e às vezes não, a vida nos apresenta pequenos momentos, que às vezes são muito mais valiosos e significativos do que grandes momentos. O que todos procuram e buscam de fato, amados, não é a felicidade emocional, nem é um momento de profundo bem-estar. O que as pessoas estão buscando de verdade é sentido de viver. O tema da minha mensagem de hoje é em busca do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Afinal de contas, quais têm sido as perguntas da humanidade? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu irei? Esse tem sido o grande dilema da humanidade. E a verdade é que nós só encontramos sentido de vida, nós só encontramos sentido de viver e para viver, quando nós encontramos as respostas a essas três perguntas. De onde eu vim, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? E qual vai ser o meu futuro? E enquanto nós não temos essas três perguntas respondidas, amados, a vida não tem sentido, não tem propósito. A Lana comentou aqui de um versículo maravilhoso, que diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, nós podemos vislumbrar propósitos, mas também a palavra de Deus diz que a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Então, Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui no contexto da palavra de Deus para entendermos qual é o verdadeiro sentido de vida, de viver. O pastor Ed René Kivitz, pastor da Batista lá da Água Branca em São Paulo, ele escreveu uma frase que eu anotei e eu compartilho com você. Ele disse: o segredo do sentido da vida está na experiência do cotidiano à luz da eternidade. Não sei se você captou a mensagem. O segredo do sentido da vida está na experiência do cotidiano à luz da eternidade. Em outras palavras, o sentido da vida está em viver aquilo que é no campo terreno à luz daquilo que é eterno. Ou seja, é viver à luz de Deus. É viver Deus. É andar com Deus. É viver Jesus. Porque se nós pararmos para analisar à luz da própria Bíblia, nós vamos perceber, amados, que o que faz sentido realmente de estarmos aqui e percebermos a razão pelo qual nós viemos parar aqui e qual será o nosso destino, ou seja, a resposta às perguntas, às três perguntas fundamentais da humanidade, é que nós começamos a compreender que Deus, ele tem projetos, planos, propósitos para cada um de nós. Aí eu entendo porque que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, quando ele disse: se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, que não é uma vida fácil, que não é uma vida de muita felicidade, pelo contrário, parece que há mais tempo de dor, de choro, de lamento, de dificuldade, de tribulação, do que aqueles momentos de satisfação. Concorda comigo? Parece que a vida é injusta com a gente. A vida nos apresenta surpresas que você não espera. E aí a gente fica se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? Então, amados, veja que isso que eu estou falando aqui, nesse contexto, parece soar religioso, não é? Mas não é. Porque, na verdade, isso que eu estou falando é algo extremamente prático. É algo que diz respeito a relacionamento, não de religiosidade. Eu estou falando da experiência do nosso dia a dia, envolto pelo divino, envolto pela presença de Deus, pelo propósito de Deus. É saber que o terreno não acaba aqui, é nós percebermos que há uma continuidade para a eternidade. A nossa vida não se limita até o dia que vamos dar o último suspiro, porque se fosse assim, então, Paulo disse, seríamos os mais infelizes, perdemos o nosso tempo. A verdade, amados, é que o conselho do apóstolo Paulo aqui em Colossenses, no capítulo 3, no verso 2, é algo que diz um pouco respeito a isso que nós estamos falando, quando ele diz assim: pensai nos objetivos lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha que interessante. Quem lê esse versículo, à primeira vista parece que Paulo está dizendo: seja um alienado, não dá a mínima para as coisas aqui da terra, e seja só um religioso, pensa só em Deus, só em Deus. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando exatamente daquilo que o pastor Ed René havia comentado, que a gente só encontra verdadeiro sentido na vida quando a nossa vida é iluminada por Deus, quando Deus participa da nossa existência, quando Ele participa do nosso dia a dia, e quando a sua mente está voltada para esses propósitos de Deus, e não apenas nos seus próprios objetivos de vida. É quando a gente resolve pegar os nossos planos, os nossos projetos, e deixar Deus fazer os retoques necessários, deixar Deus fazer os ajustes, aparar as arestas, para que Ele aperfeiçoe o nosso propósito, para que o nosso propósito seja igualzinho ao propósito dEle. Como a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida e no final dão em caminho de morte, eu preciso crer que Deus que vê à frente, Deus que vê a eternidade e que trabalha a minha vida de forma que eu alcance a eternidade, que Ele quer trabalhar a minha existência enquanto eu peregrino por esse mundo, me ajudando a permanecer na presença dEle. Quando eu me deixo ser guiado por esse propósito, aí a vida começa verdadeiramente a ter sentido. Aí a gente passa a ter o que Paulo chama de uma viva esperança, que nós vivemos aqui com Deus, mas que também viveremos para sempre com Ele. Então isso traz para nós um sentimento não só de esperança, mas que promove nesse caminhar de fé uma perseverança, de que mesmo que a gente passe por momentos de choro, por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, por momentos até de oposições, mesmo que a gente chore durante uma noite, nós cremos que Deus tem preparado uma alegria pela manhã. Nós cremos que Deus, Ele caminha conosco, mesmo quando atravessamos desertos, mas que Ele também estará conosco no dia da nossa vitória, porque a vitória vem do Senhor. As pessoas desconhecem, amados, que o único elemento que é um poderoso agente gerador de felicidade chama-se amor. Amor ágape, amor de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no final do versículo 16, ele disse assim: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então chegamos à conclusão que se a minha vida, se eu quero que a minha vida permaneça em Deus, e Deus permaneça em mim, eu devo então permanecer em quê? No amor. Aquele que permanece no amor de Deus. Aí eu começo a entender um pouco mais a profundidade daquilo que Paulo fala à igreja de Corinto, logo após ele tratar sobre dons espirituais, logo após ele tratar sobre a ação do Espírito Santo na igreja, operando através dos membros da igreja. Ele vem no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vem dizendo: mas agora eu quero mostrar a vocês um caminho mais excelente ainda, mais excelente do que os dons, do que as profecias, do que o falar em línguas, do que qualquer um dos dons que ele distribui, que é para serem usados enquanto estamos aqui. Mas eu quero mostrar um caminho que é eterno, eu quero mostrar um caminho que vai permanecer, que nunca vai acabar. Aí ele fala exatamente sobre o amor de Deus. Vá comigo lá em 1 Coríntios capítulo 13, apenas os três primeiros versículos. Ele diz: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Aí ele diz: ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ou seja, todo o conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possua, entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Veja, tudo que Deus criou, Ele fez com amor. Quando Deus criou esse planeta fantástico, essa natureza maravilhosa que você fica de queixo caído quando você a contempla, quando você olha para um pôr do sol, um nascer do sol. Ontem eu estava vendo uma reportagem, foi ontem, um brasileiro filmando a aurora boreal. Que coisa magnífica! Todo Deus fez isso imbuído de amor, porque Deus é amor. Cada vez que ele dizia haja isso, haja aquilo outro, havia um amor envolvido, a ponto de Deus olhar e dizer: isso é bom, porque tudo que provém de amor é bom, tem significado, tem valor. E quando Deus então chega ao momento em que Ele cria a sua obra-prima, e do pó faz o homem, E depois a mulher, Deus olha e diz: é muito bom, porque Deus fez com amor. Deus olhou para o homem e para a mulher e disse: é muito bom, porque Deus criou com propósito. Deus criou com um projeto, nada foi por acaso, queridos. O problema é que o homem foi o único de toda a criação de Deus criado com amor a se rebelar contra Deus, a desobedecer a Deus. E o que aconteceu com o ser humano? O ser humano perdeu o sentido de viver. Por que perdeu o sentido de viver, pastor? Porque teve que se afastar da presença de Deus. Deus criou com amor, muito bom, para estar junto, para ter comunhão. Toda tarde Deus ia no jardim conversar com o homem, ter o homem perto, próximo. Havia sentido de vida, havia propósito, havia o amor de Deus envolto nisso tudo. Aí o homem vai, se rebela, peca contra Deus, desobedece a Deus, e há um racha nesse relacionamento. O homem é expulso do jardim e da presença de Deus. Aí o que acontece com a raça humana? Ladeira abaixo. Você vê lá em Gênesis dizendo que a violência estava se multiplicando. Isso não é coisa de agora, amados. Isso não é coisa só de Rio de Janeiro, isso já foi lá no início, a ponto de dos primeiros irmãos haver um homicídio na primeira família, que Deus criou para ser a bênção, que Deus abençoou, porque foi feito com amor. Mas você vê a perda do sentido de viver, porque o homem se afastou do amor de Deus. Aí o homem passa a viver para si mesmo. Ele descarta Deus do seu currículo e ele começa a caminhar segundo o seu coração. Ele começa, como já dizia o profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa as circunstâncias me levar, siga o coração. Passou a ser o lema do homem. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Aí você vê toda uma carreira humana se perdendo, a violência se multiplicando, onde o amor tem se esfriado desde então, e o homem passou a viver para si mesmo. E é por isso, amados, que Deus, pelo seu amor e sua graça, ele resolveu enviar Jesus para restaurar novamente o propósito na vida do homem. Começa a entender o real sentido de viver. Ele enviou Jesus exatamente para que o homem possa novamente se tornar completo, porque só conseguimos entender e receber a plenitude na vida, amados, quando Deus volta a fazer parte da existência humana. Só assim nós encontramos uma verdadeira plenitude de vida. Por isso ele enviou Jesus. E aí eu aprendo de que eu não devo apenas perseguir momentos de felicidade. Eu preciso perseguir é o significado de Deus para a minha vida. É isso que eu preciso perseguir todos os dias. Senhor, qual é o teu propósito? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que tu queres realizar em mim e através de mim? Realmente dar espaço para Deus agir, para Deus operar, como só Ele sabe fazer na existência de alguém que se rende à sua vontade. Porque, queridos, tem que ter muita coragem para se sujeitar à vontade de Deus, porque a gente quer manter o controle da nossa vida, queremos manter as rédeas da nossa vida, nós temos medo de conceder o controle da vida para alguém. Eu dar o volante da minha vida para Deus, tem que ter muita coragem. É por isso que é pela fé. Não há outro meio senão pela fé. Mas só aqueles que têm esta coragem é que encontram verdadeira razão de viver. O verdadeiro sentido de vida nós nunca encontraremos fora de Deus. Porque o que existe fora de Deus? O que existe fora de Deus? Absolutamente nada. Então, se a minha vida não está em Deus, eu me torno o quê? Um nada. Eu posso me achar tudo, mas se eu não estiver centrado em Deus, que realmente é tudo, a minha vida não é nada. A minha vida passa e as respostas não chegam. É difícil, deve ser difícil para uma pessoa viver nesse mundo que já é difícil, sem uma razão para cada dia ela acordar, sem uma razão para ela passar o seu dia. Por isso há sempre essa constante busca de felicidade, como se isso fosse uma resposta. Mas ela só está buscando algo momentâneo, amados. Deus não nos quer dar somente momentos. Ele nos dá momentos, mas Deus também tem algo muito maior para a gente. Porque quando você olha para a eternidade e você percebe que você está caminhando nela, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha também o quê? A vida eterna, já é nossa. Por que já é nossa? Porque nós estamos em Cristo, e Cristo é a vida de Deus em nós. Ele nos dá vida e vida em abundância. Por isso é importante, amados, você perseguir o significado de Deus para a sua vida, mas também perseguir o propósito que se revela na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ela é o quê? Nova criatura. As coisas antigas, e tudo se faz agora com propósito, com sentido de vida. Por isso, persiga o propósito que se revela na pessoa de Jesus, mas acima de tudo, conheça o propósito de Deus revelado pela sua palavra. Eu já estou terminando aqui em Tiago, deixa eu ler rapidamente para você. É interessante que Tiago coloca a palavra de Deus como um espelho, que quando você olha para ela, você se vê. E ele diz aqui, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: portanto, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. E palavra com P maiúsculo, está falando de palavra de Deus. Ele diz: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Persiga o propósito de Deus revelado pela sua palavra, amados. Por isso é muito importante, eu digo a você que faz parte do povo de Deus, procure não apenas ser uma pessoa feliz, mas procure ser uma pessoa bem-aventurada. Mas pastor, bem-aventurado não é feliz? Sim, é traduzido como feliz, mas é muito mais do que feliz. Porque para ser feliz, para você ter felicidade, isso depende de fatores favoráveis. As circunstâncias precisam estar favoráveis. Agora, ser bem-aventurado só depende de uma única coisa: do favor de Deus. E isso independe das circunstâncias, amados. Independe das circunstâncias, porque a nossa alegria vem do Senhor. E essa alegria que nos dá motivação de viver, que tem sido a nossa força para seguir em frente e poder olhar para Deus e perceber que só nele a nossa vida tem verdadeiro sentido. Só em Jesus, só em Jesus. Por isso, ame a Jesus, ame a Deus, e você vai encontrar propósito todos os dias da sua vida. Você vai acordar a cada manhã e você vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque mesmo que eu esteja passando por um momento caótico, por um momento complexo, por um momento desfavorável, mas eu vou seguir em frente em nome de Jesus, e a tua graça vai me fortalecer, e o teu amor vai me dar força e vai expulsar todo o medo da minha alma, e eu vou seguir em frente, eu vou viver esse dia, eu vou viver o dia de amanhã, eu vou viver o futuro, mas um dia eu vou viver também para sempre com o Senhor. A minha vida não vai se acabar aqui, há uma eternidade para todos nós. Então, amados, a vida é bela quando ela é vivida em Deus. Viva em Deus, e você vai desfrutar cada dia de que você não está como uma folha seca levada pelo vento. Não, você está no caminho do Senhor. O caminho de Deus é plano, o caminho de Deus chega a um propósito. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que diante de mim estão. Eu vou em frente, porque há um alvo, há um objetivo, há um sentido na vida, e ele se chama Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Muitas das vezes as nossas frustrações se dão exatamente em acharmos que não conseguimos ser felizes como gostaríamos. Buscamos às vezes em outras pessoas a nossa felicidade, e às vezes nos frustramos porque nem sempre as pessoas nos fazem felizes. Aí muitos vão tentar encontrar felicidade no dinheiro, e vão até dizer: o dinheiro traz felicidade. O dinheiro pode dar algumas coisas, o dinheiro pode proporcionar alguns momentos até de prazer ou de felicidade, mas nunca vai trazer sentido de vida. Até porque, quando o dinheiro acaba, é aí que muitos que depositam a sua confiança e a sua segurança no dinheiro resolvem dar cabo da vida, porque perderam o chão. Estão andando sobre pisos instáveis, sem segurança nenhuma. Agora, quando você faz do Senhor o seu caminho, quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, você começa a perceber que até nas dificuldades você vê propósito, até na dor você entende: não, Deus está me moldando, Deus está me aperfeiçoando. E a gente começa a ver até mesmo as tribulações numa outra ótica, na ótica de Jesus, que disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês podem ter bom ânimo. Só quem tem a ótica certa, o sentido de viver, é que consegue enxergar assim, amados. E é por isso que é difícil derrubar aqueles que confiam no Senhor. É difícil o diabo dar uma rasteira daqueles que resolvem viver pela fé, daqueles que resolvem ser bem-aventurados, porque estão dependentes do favor do Senhor. E Deus é gracioso, Deus é favorável aos seus servos. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e tudo mais Ele fará. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que Tu nos dás. Perdoa-nos, ó Deus, quando reclamamos de algo, quando murmuramos, quando nos lamentamos, Senhor, quando tentamos achar justificativas do porquê não estamos sendo felizes em alguma área, e esquecemos, Senhor, de que a nossa vida, ela precisa estar inserida no Teu amor, e ela só encontra sentido no Teu amor. Portanto, Senhor, aqui estamos para Te agradecer pela Tua palavra que nos ensina, pelo Teu Espírito Santo que aponta a direção, de que nós não estamos caminhando, tateando como cegos na escuridão. Não, a Tua luz está sobre nós, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e que nos mostra, Senhor, que vale a pena viver caminhando contigo, segurando em Tuas mãos e seguindo a direção que Tu nos dás, Senhor. Nos ajude, Pai, a nunca duvidar da Tua presença. Nos ajude, Senhor, a entender que a verdadeira plenitude de alegria está na Tua presença, Senhor. Porque na Tua presença é que há plenitude de alegria, na Tua destra há delícias perpetuamente. É a Tua presença, Senhor, em nós. Nos ajude a viver, Senhor, na Tua presença, Pai. Eu não sei se alguém aqui entrou nesta noite dizendo: a minha vida tem estado longe de Deus, a minha vida tem sido vivida cada dia sem expectativas, eu não tenho tido tanto prazer de viver assim. Mas, Pai, essas pessoas estão ouvindo a Tua palavra hoje. Traz uma nova esperança a esse coração, Senhor. traz, ó Deus, uma nova visão de vida, de compreensão espiritual, para que esta vida, mesmo que esteja atravessando um deserto, ela possa olhar para o Senhor e acreditar que Tu és o nosso Redentor, que vive e que se levanta para nos socorrer e que levanta para nos sustentar. Por isso, Senhor, Te agradecemos por esta oportunidade de enxergar o invisível, de pensar nas coisas lá do alto, naquilo que é eterno, para que possamos perceber que a nossa travessia aqui nesta terra, Senhor, ela só realmente tem significado, ela somente tem valor quando ela é vivida contigo, quando ela é vivida ao teu lado. Por isso, Senhor, Te agradecemos por essa luz que está jorrando em nossa alma, e que a partir de hoje, Senhor, o nosso comportamento seja diferente, a nossa forma de enxergar seja diferente, até mesmo a nossa forma de orar seja diferente. Que sejamos mais gratos, que sejamos mais alegres, que sejamos mais confiantes no Senhor. Por isso Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém, amém. Nós vamos ainda orar pelos pedidos de oração, mas dá um abraço aí no seu irmão e diga que Jesus seja o teu sentido de viver. Em nome do Senhor.